5, você vai ter o Rio Menino 895. Para 2500 pés, tráfego agora 12 horas, 2 milhas, rumo ao nordeste, motor 1500 é um Papata 32. Está autorizada a final ILS e a taxa estabilizada. solo aos 4-1, que deu a hora da Fox, chama solo dos Unidos. Cliente 3, 1, 3. Cliente vai estar pelo estado de ajuste 23. Estão no 0 livre, check-trem autorizado 120 10. Acesse. 3, ele reporta a posição 2 de posto. 3. Cliente.